interior paulista, se apresentando os primeiros da lista. Com som pra quem critica, sofre e se diverte. Som que contamina, chamado de rap. Som é de protesto com determinação, seguindo o contexto em prol da pacificação, tendo em foco a ramificação das ideias, do conteúdo não pessimista, tendo em vista o estudo. E o estudo é o escudo, resumindo tudo. Andando pelas ruas aprendi a rima. Hoje eu trago a verdade para quem quer escutar. Sinfonia perfeita, microfone na mão. Hip hop é atitude, se liga, sangue bom. Trave bem essas ideias pelas ruas de Bragança. A maldade prolifera, aqui tem atitude. Respeito é o que quero, tô correndo pra Jesus. Longe do cemitério, Jesus é quem me guia. Também me fortalece, eu passo pano, mas você se esquece. Cresce o ódio, morre o amor. Pra falar de hip hop é que estou. Nem tente me parar, tudo tem um direito. Agora eu vou falar, alegria é uma coisa passageira. Não abre a minha boca pra falar besteira. Se liga sem bom, não vamos parar. Eu sou do hip hop, você pode acreditar. Hip hop interior paulista, se apresentando os primeiros da lista. Hip hop interior paulista, se apresentando os primeiros da lista. Hip hop interior paulista, se apresentando os primeiros da lista. Hip hop interior paulista, se apresentando os primeiros da lista. Mas todo ser humano tem seu preço. Pergunte a si mesmo quanto vale a sua ética ou a sua moral. Quanto vale a sua palavra por justiça nacional. Zé Povinho se ilude muito fácil, muitas vezes com a ilusão de ter uma vida melhor e de ganhar dinheiro fácil. O mundo está perdendo seus valores. Pare de ser otário, comece a raciocinar. Os falsos profetas vendem a palavra pra se sustentar. Os políticos vão na câmara para nos enganar. O sistema tá nas ruas para nos forjar. Até a burguesia quer nos enganar. Mas eu tô ligado que as putas e as bebidas são formadas lá. As drogas e as armas também vêm de lá. Mas nem com sete chaves minha boca pra escalar. Aqui é Mano Kinder, você pode acreditar. Minha sigla é MK e não vou parar. No hip hop sempre vou representar. Hip hop interior paulista, se apresentando os primeiros da lista. Hip hop interior paulista, se apresentando os primeiros da lista. Hip hop interior paulista, se apresentando os primeiros da lista. Hip hop interior paulista, se apresentando os primeiros da lista. Subida do morro do Palácio do Planalto. Quem trabalha supera, considera, sonha alto. Quem nunca sonhou, quem não desesperou. Quem agora me escutou, esqueceu um pouco da dor. Na mira da justiça, cabe a nossa lei normal. Análise, convicção, tudo igual. De Brasília, Holanda, o meu caminho eu sigo. Na moral, meu irmão, sempre, sempre firme, amor no coração. Meu truta, e aqui é rocha, não foge da luta. Cachorro que ladra não morde, nem todos os príncipes são lords. Todos os princípios vêm de Deus, mas é lógico que eu não corro do choque. Venha pro nosso time, vista essa camisa. Vale a pena fazer parte dessa lista. Tesouro com sangue bom, com microfone na mão. Eu vi escolher a picape, vê se aguenta o nosso baque. Hip hop interior paulista, se apresentando os primeiros da lista. Hip hop interior paulista, se apresentando os primeiros da lista. Hip hop interior paulista, se apresentando os primeiros da lista. Hip hop interior paulista, se apresentando os primeiros da lista.